Será verdade ou mentira?

chorar, hei de sofrer, sentindo a tua falta. Vai ser demais, enquanto a mágoa não passa. Mas qualquer dia, ou qualquer hora, assim talvez acabe esta tempestade em que vivo agora. Mas qualquer dia,

2. Continua. Eu te quero tanto, tanto, meu amor. Eu te quero desde a hora em que te vi. A toda hora e momento te trago no pensamento. Eu só vivo para ti. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro. E sei que também és louca por mim. Somos dois apaixonados, cada vez mais agarrados, num amor que não tem fim, não tem fim. Viva o amor, viva o amor. Me traz o champanhe para festejar. Viva o amor, viva o amor. Contigo, amor, quero brindar. Eu te quero como nunca quis ninguém. Tu me queres, está escrito no teu olhar. Tu nasceste para mim, para me dares amor sem fim. Eu nasci para te amar. No amor é com amor que se paga. Sempre toda a minha vida ouvi dizer: é tão bom dar-nos amor. E em troca desse amor, muito amor receber, receber. Viva o amor, viva o amor. Canal 2 da Antena Web. Como o café gelado, como o A palavra nunca, a frieza de quem não pensa no que diz. Não aplico tal palavra à circunstância de não te ter, mas querer ter para ser feliz. Duas faces como numa só moeda, as metades a que nós dissemos não. Com saudade eu relembro esse passado, para não me deixar cair na solidão. Vamos viajar no tempo, de volta ao tempo que foi bom. Abraçar esse momento, até para amar é preciso ter dom. As promessas que ficaram por cumprir, as palavras que dissemos por dizer, mas ficaram as memórias dos momentos em que mesmo não sabendo soubemos viver. Imagino que será feito de ti, se também pensas em mim de forma igual. Quero acreditar que mesmo tendo outro alguém, vais guardar para mim um cantinho especial. Vamos viajar no tempo, de volta ao tempo que foi bom. Abraçar esse momento, até para amar é preciso ter dor. A liberdade e o luar.